A estado terrorista, sou mães de maio, filho da lei da penha, avô do jardim campanário. A nova geração, lobotizada, pra que guerra destruir o corpo se a alma foi tomada? Cristo não vai voltar pra resgatar sua carcaça. Vai por mim, irmão, só a ficção salva. Um avidente disse que seriam dias difíceis, mas não me falou de evangélicos pró pistolas e rifles. Nem bandido de direita, nem morrer por amar alguém. Nem tanto fiscal de cu e quem beijou quem. A substância pra minha escrita deixa claro que é atemporal. Viva escuta rap, viva literatura marginal. As ideias na quebrada, de madrugada, não extermina rico nem político, meu parça. Universo fértil em vida, na terra gente negativa, e nem a fêmea iluminati, nem a guerra nuclear, eles matam via celular. Sou negativo, realista, endemoniado, sou antipapa, antibesta, antipovo controlado, anti-história escrita pelo lado vencedor, anti-enriquecimento de farmácia, laboratório e remédio no rabo do avô. Vejo caixões de 2 toneladas, 4 rodas, entrando em cemitérios que são lojas, vejo defuntos com sacolas, carne morta, contando notas. Não tem ônibus pra turnê, não tem público, não tem show. A PM passou de máscara e atirou. Não tem camarim nem resultado positivo. O MC está patrocinado no comercial do inimigo. Resistir é um ato revolucionário. Frase que não carrega de money. Os MC de 1 centavo. Papel aceita tudo. Eu vejo pessoas mortas andando pelo mundo.